Rádio no ar com Chego, 88.1 FM ou pela internet. Clube Rock na Calçada. Salve, salve os amigos da minha plateia interativa, muito boa tarde, é o dia de chuva aqui nas dependências do Engenho do Meio, tá começando, nesta tarde de sábado, retorno pós-carnaval, mais um programa do Clube Rock na Calçada, é muita música na sua tarde de sábado aqui conosco. E é uma satisfação muito grande estar retornando à Rádio Aconchego, depois da folia de Momo. Vamos logo de entrevista então, né? Abrindo os caminhos do nosso programa hoje aqui. São exatamente 4 horas da tarde, a gente começou um pouco depois. Primeiro teve Pelos Olhos e Ouvidos e agora tá rolando o Clube Rock na Calçada, tá? Vamos soltar a entrevista com Marcelo de Barros e Isabela Puente, ela que é poeta e cantou e participou do Slam no final do ano passado e ganhou o primeiro título aqui para Pernambuco, tá? Solta aí a entrevista. Salve, salve minha plateia interativa aqui na Rádio Aconchego, Clube Rock na Calçada tá no ar. Aqui quem fala é Marcelo de Barros, da família Rock na Calçada. Hoje a gente tem uma entrevista super especial com Isabela Puente, participante do 20º Rock na Calçada de São Bulto, em especial ao mês da Consciência Negra e vencedora do Slam Brasil. Nessa entrevista, Isabela conta um pouco da trajetória dela na poesia, fala um pouco sobre a participação dela no projeto Rock na Calçada e no Slam Brasil, e no final tem aquele convite super especial para fazer para vocês. Confere aí como foi esse papo bacana. E aí, galera do Clube Rock na Calçada, da Rádio Aconchego, um cheiro para vocês, para todos os ouvintes. Aqui quem fala é Isabela, vulgo Bel Puan, mestrando em história, metida poeta, dançarina e outras coisas mais. Um cheiro. Vamos nessa. Bom, boa tarde, gente. A minha participação no Rock na Calçada edição Ubuntu para mim foi bem importante, assim, principalmente pelo lugar onde ela aconteceu, por ter sido num bairro nobre, residencial. Geralmente, esses eventos que a gente costuma debater questões raciais, a gente faz em universidades, em eventos que já tem um público certo, militante. E achei muito importante participar desse evento e poder ver pessoas que não costumam estar nesses espaços chegando junto, porque foi num lugar aberto, né? Ali naquela cafeteria. E achei legal o evento, achei que fluiu, achei massa o final, que teve o pessoal cantando um coco e tudo. Achei bem importante. E espero que aconteça muito mais vezes. Eu comecei a escrever há muitos anos, mas não escrevia com pretensão de declamar, nem recitar, nem publicar, né? Passei a fazer isso só ano passado. Eu escrevia poesias mais forma mais clássica mesmo, né? No estilo mais burguês mesmo da escrita. E ano passado eu passei a escrever poesia marginal e foi muito libertador, muito importante para mim. Para eu começar a escrever, que faz muito tempo desse começo, sempre as influências literárias brasileiras, né? Drummond, Clarice Lispector, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, principalmente mulheres negras, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Elisa Lucinda. E para essas influências na minha poesia marginal, principalmente Gleison Nascimento, Fred Caju, Patrícia Naia, Luna Vitrolira, Mais Felipe Santana, poetas daqui de Pernambuco que me influenciaram bastante. Participar do Slam tem sido uma experiência incrível, incrível, libertadora, principalmente pelas pessoas que eu tenho conhecido no Slam, pessoas poetas de periferia, de luta, pessoas que resistem através da voz, da palavra. E tem sido lindo tudo isso. No Slam BR eu pude conhecer vários poetas de vários estados diferentes e aprendi muito com cada um deles. Fiquei feliz que as mulheres se destacaram bastante. E com a repercussão depois da vitória, tudo ficou muito confuso na minha cabeça, porque realmente a repercussão foi grande, eu recebi muitas mensagens. Mas foi massa, porque no geral foi muito positivo. Recebi muito carinho, muita gente que se identificou com o que eu falei. Acho que principalmente a poesia que eu fiz sobre Pernambuco. Muita gente se identificou enquanto nordestino naqueles versos. E aí foi massa. Mas ainda estou processando tudo. Ouvintes da Rádio Aconchego, quero convidar todos vocês para o Slam das Minas, esse sábado, dia 17 de fevereiro, às 3 horas, no Espaço Trópicos, que fica na Rua da Guia, no Recife Antigo, de frente para o Passo do Frevo. Vai ser muito massa, é o primeiro Slam das Minas desse ano, daqui de Pernambuco. E vamos lá, vamos fortalecer as minas, mandarem suas poesias e vamos estar coletivo nesse espaço que é nosso. Um cheiro imenso. See all day dawns. minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Muito boa tarde, voltando aqui com o Clube Rock na Calçada. Voltando agora, né, aos trabalhos após o carnaval. A gente começou o programa logo de cara com a super entrevista, a estreia do Marcelo de Barros, colaborando com um repórter e entrevistando a Bel Puan, ela que foi vencedora do Slam Nacional setembro, novembro do ano passado, lá em SP, mandando a maior fita certa. E na sua poesia ela encerra dizendo que o povo pernambucano é o povo mais brabo e vaidoso em linha reta da América Latina. É verdade, viu? Vamos de agenda. Vocês também ouviram, certo? My Friend da Diablo Angel e Doubt. Olha, uma música sincera para abrir os caminhos aqui nesta tarde chuvosa de sábado na Rádio Aconchego FM, tá bom? Ó, vamos de agendinha aqui, tá? Dia 20, terça-feira, no Pátio de São Pedro, a partir das 19 horas, vai ter o grande encontro Reggae Roots Pernambuco, com as atrações Eric Gabinho, Ivano, Marcelo Santana, Valdir Afonjá e DJ Projeto do Babá, tá certo? No dia 22, quinta-feira, a partir das 20 horas, lá no Pátio de Santa Cruz, Texas Café Bar, vai rolar Torre mais Pupila Nervosa, duas bandas aí dessa novíssima cena pernambucana, e os ingressos custam R$10, tá certo? É, dia 3 de março vai ter o Bazar Compartilhado, comidinhas, artesanato, roupas, acessório, parafernália, sorvete, mandalha e sapatos aqui. O 10% do valor compartilhado, arrecadado, será doado ao CIS e à manutenção do prédio, tá? Dia 3, a partir das 9 da manhã, aqui mesmo no CIS, no Engenho do Meio, tá bom? Dia 11 do 3, lá no New Drive, no Derby, vai rolar o República do Rock com as bandas Violência Moral de São Paulo, CMM, Chaotic e a Insânia. Uma novidade especial para esse evento é a contribuição voluntária, tá certo? Eles geralmente cobram os ingressos de R$10, R$15, depende da edição, mas esse será um evento diferenciado, aonde Breno e Hugo Veicon e companhia vai estar abrindo os portões para esta cobertura e você pode acompanhar esse evento de graça, contribuir como puder, tá bom? Geto Rocha. E aí, a gente tá querendo, já propôs para Breno fazermos lá o Cubo 8 da cobertura do evento no dia 11. Certo, combinadíssimo então, pelos olhos e ouvidos, Cubo 8 na área, na jogada, fazendo a cobertura desse evento também, próximo dia 11 de março, a partir das 3 da tarde. Vou aproveitar a oportunidade que o Alan Falcão entrou, para poder, estava programado já, assim como houve o lançamento da música lá no Rock na Calçada, nós estamos trazendo, sem complicação, tá certo, Alan Falcão? Neste exato momento, para rolar outra novidade aqui, que vai estar logo logo com o disquinho pronto, nas paradas de sucesso, na sua lojinha mais próxima, que são os mini jovens da Incepsonica, eles que estão trabalhando o estúdio para poder lançar o seu primeiro álbum. E cá pra nós, viu? Pense numa coisa sincera. Vamos então ouvir mais músicas. Vamos de Incepsonica com Pra Complicar e com dois clássicos que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Daqui a pouco a gente volta aqui no Clube Rock na Calçada. Country boy who never knew his place, he said, return. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Clube Rock na Calçada. Opa, voltamos aqui com o terceiro e último bloco do nosso programa. Uma tarde de sábado, não é? Chuvosa, aconchegante aqui na Rádio Aconchego 88.1 FM. Este é o nosso retorno e você ouviu Incepcionica pra complicar e dois clássicos aí do rock and roll, The Dearest Charming Man, né? E também I Want to Break Free do Cream, pra dar aquela quebradinha. Mas, Getro Rocha, vamos aqui, um toque de bola, papo 10, bem 10, rap 10. Claro, vamos lá. Esse ano, nem Vai Malandra, nem Que Tiro Foi Esse, nem A Polpa da Bunda, nem nada. Esse ano foi o ano de uma pernambucana. Me diga, por favor. Uma menina lá de Jaboatão chamada Paloma. Ela ganhou, né, os corações do mundo inteiro e hoje encabeça a lista do top 50 no Spotify com a sua música Envolvimento. A história da música é muito simples. Ela teve uma ideia, pegou batidas sampleadas prontas e construiu uma música da qual, somando com o seu clipe patrocinado e o seu clipe não oficial, já chega a um total de visualização de 60 milhões de views no YouTube. Então, eu ainda não conheço. Então, você vai tocar agora, vai tocar depois? Vamos desconstruir, bora. Bora. A gente vai agora, também como rolou a estreia do rock, do funk, brega funk, no Hack Beat, o Clube Rock na Calçada vai tocar MC Paloma e as Gêmeas Lacradoras e a música que foi sucesso do carnaval. Solta aí! Amiga, tô chegando, eu vi que tô chegando aquele dia, pensei pegar um cineminha, vici? Vai, mulher, tô chegando agora, tô procurando aqui, mulher, o Uber. Tô chegando aqui, vai, tchau. Meu Jesus, eu bafiquinha toda, Jesus, que onde que Uber? Eu vou pegar, senhor. Meu Deus, quando tenho nem R$2 no bolso, Deus. Ui, meu Jesus. Meu filho. Olha, meu filho, eu te dou R$2 pra tu me levar até ali na pista, me ajuda. Aonde? Até ali na pista. Se eu ir ali contra a minha amiga, vai, eu que tu quer um beijinho. Vai, me bora. Envolvimento diferente, eu enfino a vocês, a vocês. Eu vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar devagar. Tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar devagar. Tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar devagar. O nosso bonde descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar. A quicar e rebolar. E aê, DG, escama só de peixe. Uai! É brúcio. Olha aí, MC Loma e as Gêmeas Lacradoras, diretamente de Jaboatão dos Guararapes para o top 50 do mundo no Spotify e um dos vídeos mais acessados nas últimas 3 semanas no mundo todo, Jetro. Muito prazer, porque pra mim, eu estou ouvindo agora, graças a Du Lopes, me tirou da minha, digamos... O status leigo da coisa, exato, né? Da cegueira. Exatamente. Obrigado por mais essa, Du Lopes. Jetro, deixa eu fazer um comentário especial com relação à grande repercussão que gerou, porque, de fato, o que a MC Loma conseguiu é real. Muitos artistas dariam a alma para conseguir, principalmente numa época chamada Carnaval, não é? E aí, pegando um gancho da fala do documentário do próprio Chico Buarque, onde ele fala que, ultimamente, nunca o povo cantou a periferia como antes, né? E os artistas populares hoje nascem dessas manifestações. Vale a pena ressaltar, Jetro, que esse aqui, pelo menos em Recife, em Pernambuco, de uma forma geral, isso não é a primeira vez que acontece, porque em 2015, você lembra do hit da Muriçoca, não lembra? Lembro muito bem. Que é um hit que também ganhou muita repercussão e que é feito por um pernambucano, o Rei da Cacimbinha. O da Muriçoca eu senti maior impacto. Como você está me apresentando agora eu vou entender o contexto. E aí você pega a grande discussão continua sendo. Ah, porque a música popular brasileira está emburrecendo a população. A indústria fonográfica da midiática, de uma forma geral, contribui para isso. Gente, isso acontece desde a década de 90, com o processo da bundalização da nossa música. Salve o axé. Não é? Por aí você tira. Então, assim, alô, vamos acordar, porque eu acho que a gente tem hoje, como o próprio Chico Buarque disse, o povo precisa cantar, representar o povo. Então, essa coisa de emburrecimento, de empobrecimento, acho que é discurso de perdedor, na boa mesmo. E assim, não é que a música periférica não tenha atingido antes, mas a força que tem hoje é sobrecomum e está ganhando espaços por onde chega e com o devido trabalho feito por artistas da periferia. Aí você pega o backstage da história. Foi uma menina que criou uma música sem pretensão, certo? E que através desse hit, ela já conseguiu realizar grandes feitos, e muito simples, por sinal. ela tinha um sonho de frequentar. A gente tá fazendo merchan aqui, mas é o que é, foi o que aconteceu. Ela nunca tinha ido a um McDonald's, por exemplo. Ela já pode matar esse sonho, realizar esse sonho. Ela tinha uns desejos de conhecer a Anitta. A Anitta, além de se apresentar, de pegar toda, que é uma, hoje é uma artista que, por incrível que pareça, ela é muito respeitada lá no exterior. Sim. Certo? Uhum. E aí eu pude acompanhar de perto essa questão do hit polêmico dela, o Vai Malandra. A repercussão no exterior foi muito maior do que aqui no Brasil. É. E aí você pega, a Anitta já pega ela, já coloca num todo um processo de produção. Ela já conseguiu fazer um clipe por um selo da internet, que é o Condzilla, e consegue assinar aí com um contrato com um produtor, com uma produtora, por um ano. E o show da MC Loma já tá custando 10 mil reais. Ela vai engordar o bolso. Eu acho que ela tem que aproveitar um momento. Sim, um momento, porque esses sucessos instantâneos, a gente sabe, assim, como essa música brasileira. Aí é onde há um consenso, pelo menos na minha e na sua opinião, certo, com a opinião dos que criticam. Esses sucessos são passageiros. Claro. Assim como todos os hits de carnaval, assim como todas as músicas que tornam-se febre hoje na internet, tudo é um processo de um tempo muito rápido, mas que eu dou valor à construção do trabalho. Sim. Eu acho que o que você falou do backstage aí é importantíssimo pra gente entender o processo. Então, antes de você falar, porque tá alienando, que é isso, a gente já sabe que esse é o trabalho da indústria de massa, alienar o povo. Agora, o que a gente precisa fazer enquanto formador de opinião é justamente entender como funciona esse processo, ou fazer com que a nossa cena ela comece a agir. Tô dizendo que é para escrachar o processo, não. Mas se você pegar uma referência do Mangue Beat, por exemplo, Chico Sainz só foi Chico Sainz porque ele cantou Uma Cidade. E uma cidade muito vaidosa, uma cidade cheia de amor e glória no peito, que se chama Recife. Além do que, na época de Chico, a gente não tinha o contexto das mídias sociais que a gente tem hoje. Hoje a gente pode ter um pouco mais dessa força de espalhar a nossa música e a nossa opinião para várias classes sociais, para diversos tipos de pessoas, e o diálogo entre quem produz e quem escuta sempre tem que existir. Esse é um debate que você vai acompanhar exclusivamente no nosso podcast ou através do link orelha.radiolivre.org/aconchego, tá? E aí fica o recado, falando do nosso trabalho, da nossa militância, fica um recado bem especial para todos os amigos que em 2018, certo, o underground do nosso Recife, ele pare de reclamar mais e haja mais. Mais ação e menos passação. Vamos fazer, vamos compartilhar, vamos comentar e vamos levar além dos nossos limites que nós mesmos nos impomos. Vamos dialogar com a sociedade sem distinção, com posicionamento e sem discriminação. É isso aí, Jetro Rocha. Muito obrigado. E fica a reflexão aqui pra gente já começar. E um feliz ano novo, né, Jetro? O ano começou depois. Dizem que o ano novo em Recife. Gostei dessa agora. Só começa depois do carnaval, né? Jetro, você quer falar aqui da convocatória do Rock na Calçada? Cara, que responsa agora. Convocatória da curadoria do Rock na Calçada. Você tem que mandar um release, 3 fotos de alta resolução, links do YouTube, do SoundCloud, matérias de jornal, revistas, de onde você ousou colocar o seu trabalho. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, quando enviar para o e-mail? O e-mail curadoria.rnc@gmail.com. E o segundo passo é quando receber um formulário e responder o mais rápido possível para a gente ter esse feedback e fazer o processo andar. É isso aí, Jetro. Logo, logo tá marcado um grande encontro, né? A gente vai reunir aí algumas cabeças pensantes da nossa cena underground para poder debater um pouco sobre essas ações e esse novo movimento que está surgindo na cidade, tá certo? Logo, logo isso vai acontecer, mas eu já queria dizer de antemão que em março vai rolar uma edição especial do Rock na Calçada em homenagem ao sexo frágil, às mulheres. Beijo às mulheres, que pelo símbolo do dia 8 de março tem essa importância do Lopes encabeçando mais uma batalha e com uma circunstância importante, a valorização das mulheres. Muito obrigado, Geto Rocha. Obrigado a todo mundo que pôde acompanhar hoje, nesta tarde de sábado aqui na capital pernambucana. É, meu filho, são 4h46 na cidade, eu ia dizer na terra da garoa, mas tá chovendo pra caramba mesmo. Pós-carnaval com muita chuva. Que maravilha, pra lavar mesmo logo as quizilas e começar o 2018 da melhor forma possível. É isso aí. Getro Rocha, meu querido, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe da Rádio Aconchego. Você que continuou nos ouvindo aqui pela 88.1 e pelo link na internet. Um forte abraço no coração de todos. Tenham uma excelente semana. Agora vamos com a melhor de três. Diomedes Chinaski, que também fez um show sincero no Hack Beat. Rincon Sapiência e aquela música pra lavar a alma. The Hype, de Portishead. Já tava com saudade de ouvir ela aqui no programa. Geto, um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, Du. E só mencionando mais uma vez, foi muito bom participar do 21º Rock na Calçada em homenagem ao Farinha do Rock. Só também para indicar aqui, você que não tem a curiosidade de poder ter o acesso a uma obra maravilhosa que se chama Cidadania Cultural e o Direito à Cultura, de Marilena Chauí, essa é a indicação do Clube Rock na Calçada, uma leitura obrigatória final de semana, tá? Chauí. Uma das grandes escritoras e filósofas do Brasil. Certo. Getro, mais alguma coisa? Não. Aquele abraço, até o próximo sábado. E não esqueça, a cena... Somos nós. Uou! Você sabe sobre mim? Ah, por acaso você é meu rim? Não, ontem tive uma noite ruim. Entrei na porra desse túnel, você não estava no fim. Confesso que fiquei chocado, nem tudo foi superado. Tem coisas que a gente não espera. Compreenda a atmosfera, entenda a complexidade. E no seio da miséria o Brasil já era. Nascido na desgraça, um desgraçado nascido. Péssimos pais, péssimos filhos, péssimos maridos. Péssimo emocionalmente, vendo fantasma normalmente. Pensamentos suicidas naturalmente. Não é você que vai, é a próxima, meu pai. Então foda-se seus julgamentos. Você não sabe de onde eu sou, seu filho da puta. Você não sente meus sentimentos, porra. Uma caixinha branca lá no alto da montanha. E eu perguntando: que mora lá? Quem mora lá? Um homem na BR, olhando por nada. Uma mulher com um saco de capim na cabeça. E o sol estralando nas suas costas. E os políticos dentro das costas. Não tem cair pro beco pra comprar drogas. Quem despachou algumas crianças? O cheiro de esgoto, a céu aberto é foda. Não era Globo, não havia esperança. Meu globo ocular quase chovia. Mas não posso chorar, eu sou correria.

another line looms over. Wild white horses, they will take me away. And the tenderness I feel will send the dark under me. Will I fall? Na calçada. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet.